Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto, vem aqui escutar o chorume! Brisa, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! O que o titio vai ensinar? Quem ensina? Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não atrasa e não fala absolutamente sobre nada. E mais uma vez aqui nessa bela manhã de domingo, formando essa bancada, temos ele do meu lado direito, o homem que fez uma tatuagem de gangue na sua careca. É com Wesley Zop. Não era pra você falar que era de gangue, que era uma gangue secreta. Exato. Mas... Eu entendi que você fez um alvo e é de gangbang. Escrito ejacule aqui. Mas ainda assim era secreto. Não, não. Ejacule aqui só dá pra ver em luz negra. Porque foi escrito com ejaculação. Parabéns, Anderson Negão. É, da hora. Pela caligrafia. O cara gosta em aquarela, mano. Muito bem, aqui do meu lado esquerdo, nosso menino de ouro, ele que infelizmente uma bola teve alergia da outra e se mandou, Gabriel Asmar. Olha, é real isso. Mas a minha bola tem alergia de bolas, então eu não chego perto dela. Já começa a pinicar. Já pinica. Muito bem, temos aqui o nosso eterno substituto. O homem de um quarto de palavras, o nosso Kinder Ovo de duas camadas pretas, Anderson Negão! Fala, negrada! Eu sou o Vudo. Uai, realmente. Só uma informação. Sou o Ovudo, gosto de carne, minha cintura é 312 centímetros. E não gosto de bebedores baixos. Tenho o que é preciso pra esmagar minha rata ou não? Hoje vai ter esmagação de rata, então. O cara que lê esse gif lá já vomita, né? Depois dessa descrição. E o nosso convidado maravilhoso aqui, diretamente de Ribeirão Preto, ouvinte do Chorume, Gustavo. Opa, olha, eu achava que o Anderson Negão não tinha essa piroca toda não, mas, meu Deus do céu, velho, o cara é um três pernas, mano. Ele que é uma cópia mal feita de Marcos Castro. Nossa, assim... velho, pior que já falaram isso, eu fiquei muito ofendido, mano. Então talvez você seja engraçado. Tá, por isso que sou uma cópia, então, né? Uma cópia mal feita. Então você não acha ele engraçado, Marcos Castro? Acho muito engraçado. Não, parece crônico, parece... Não. Mas é que o Jean do humor, né, cara? Tá. O cara tá minando nossas chances de putecer. É. Muito bem, e eu gostei desse episódio maravilhoso. Douglas Domiciano Ganso aqui, eu que fiquei maravilhado pela oportunidade que Anderson me deu de fazer uma imersão num safari. Pô. Mas, Ele tá agente de viagens é, agora? Tá, me falou, eu fui o teste, né? Que ele me promoveu. Porque... Mas peraí. E aí eu. É tipo. Safari Bird Box. Ainda vai indo, você tem que vendar, é, né? Daí eu coloquei ali a venda, tudo. Daí ele, ó, passa a mão no elefante, na tromba. A tromba do elefante. Daí, pô. Eu já agendei o meu pra semana que vem. Ó, a baforada do leão na nu. Passa a mão do cabo do leão, olha só. Ah, é só pelo. Nossa, caldas. Ali os animais estavam meio indispostos, né? Sim. Foi pescoço duro de girafa. Eu tava tenso. Até tive que, assim, fazer uma massagem ali. Ela tava passando mal, até vomitou depois. Mas a questão. Eu queria foi agradecer, legal. Foi legal, assim, eu nunca tinha visto, eu também não vi, né, mas tá, mas foi legal. Você nunca tinha imersão sentido. É isso aí. Imersão. Você não viu, mas sentiu, né? É melhor. Não, melhor, espera aí, como o meu tá agendado, a girafa tá doente ainda, porque não sei se... Ela tá mal. Porque existem girafas doentes. É verdade. É fácil você ir no zoológico onde tá todo mundo saudável. É. Isso é verdade, é mais onde fácil. Onde os leões são alimentados todos os dias. Aí não pode ser em americano. Aqui, de vez em quando, o leão morre, assim, só porque não alimenta ele. Não, ficou 15 dias sem comer e morreu de velhice. Acredita, né? Mas é porque velho esquece de comer mesmo. É verdade. Por isso. Então é isso. Obrigado aí, Anderson Negão. Adorei. Muito bem, caro ouvinte, não entre em pânico, esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante ao Wesley Zop. Ué, como é digno? Não, ninguém tem pauta aqui, rapaz. Filha da puta. Muito bem, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos lindos, nossos recados maravilhosos, nossos recados delícia, aqueles recados que vêm fundo assim como um belo nadador que o Wesley Zop conheceu aos 18 anos, prometeu mundos e fundos, principalmente os fundos, e aí os dois aí não casaram, né, Gabriel Osmar? Não. Mas ficaram morando 20 anos juntos, sim, pra se conhecer, sim. Adotaram crianças, iam em passeatas a favor dos nadadores. Tinha poucas pessoas. No final acabou dando com os burros na água. Esses fetiches sexuais de Wesley Zop não agradam a todos os públicos. Esse fetiche de nomear o cu dele com nomes de animais, né? É burro, é exato. Lobo. É, e aí foi isso. Mas nem sempre que eu tô falando disso, temos que falar dos nossos recadinhos que vem como esse nadador. Vem por trás, mas vem de forma elegante, saborosa e deliciosa. Caramba! Muito bem! Antes de começar aqui o nosso episodinho, vamos para os nossos recados delícias, maravilhosos e, por que não dizer, chucrutudos. Chucrutudos? E o primeiro recadinho aqui é falar do nosso parceiro que chegou para ajudar aquelas pessoas que querem produzir um podcast de qualidade e não sabem onde postar, onde hospedar, onde distribuir, como entrar no iTunes, como entrar no Spotify, como estar no Google Podcasts ou em diversos agregadores de podcast. Pessoas por aí que querem arrasar e não sabem como. Pessoas é isso? Que querem colocar a sua voz galante na podosfera e não sabe por onde partir. A pessoa já gravou, já tá com o arquivo, só que tá mandando por e-mail só pras tias dele. E no WhatsApp da família. E no WhatsApp ali. E aí a pessoa não sabe como distribuir. Temos o nosso parceiro aí, o lindoso do podcloud.com.br, que promete ser a melhor hospedagem para o seu podcast. Quando você hospeda lá é fácil, é simples, você só upa e as pessoas vão ali ouvir o seu podcast maravilhosamente bem. Você não vai ter problema, se você tiver muito acesso ele não vai derrubar o seu site. Te oferece estatísticas maravilhosas, porque um grande problema da podosfera é que as pessoas não... Tem estatística de quantas pessoas baixam, de quantas pessoas ouvem, de quantas pessoas gostam, não gostam, se os ouvintes estão aumentando, diminuindo. Então, se você já é um produtor e está com problema de saber as estatísticas, tá lá o PodCloud para te ajudar com essa questão de estatísticas. E o cara é maravilhoso, rapaz. Ele oferece planos desde o gratuito, se você quer testar lá o seu podcast merda sozinho, Anderson Negão, que você chama de Undershow. Isso é bom. Isso é... Você não sabe se vai... Lá, não... Ouve lá, ouve lá. É um talk show do Anderson. Então mas... você vai testar, dá pra você postar ali áudios de 15 em 15 dias, de até 30 minutos, de forma gratuita, pra você ter uma ideia. Adorei. Ah, mas você é talentoso, porque você é arrogantão, não, né? Não, eu sou bom. Eu sou foda. Eu sou o maior talento da podosfera. Sim. Já premiado, inclusive. É verdade. Meio fajuta essa eleição, mas também foi premiado. E aí você fala, não, eu quero postar áudio todo dia. Então tem planos ali que você, por um preço acessível, consegue lá, hospedagem ilimitada. E se você fala, não, mas eu sou melhor que o Messi, eu driblo, eu chuto, eu cruzo, cabeceio. Melhor que o Messi no podcast. No podcast. Isso, lógico. Porque no futebol, logicamente, que ele é. Não vou nem falar. Quebrar, né? A perna, sim. Depois eu senti a lesão. Não, tô falando auge com auge. Ah, tá. Você fala, não, eu quero ter mais de um podcast também. Tem planos profissionais ali pra você. Então, se você quer começar seu podcast, aí o podcloud.com.br é uma ótima pedida pra você. E pra sua turminha. Pra você e pra sua turminha começar sem dificuldades. E tem podcasts aí, igual o nosso, que já passou aí perrengues com os hospedagem, já sofreu, já passou sufocos, e aí não sabe pra onde ir, tá desanimado? Procura lá o PodCloud, que você não vai se arrepender. Os caras oferecem um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias e 6 horas por ano, rapaz. Você não vai ficar aí desamparado se tiver algum problema. É só procurar lá. E se você é ouvinte do Chorume e quer 3 meses gratuitos, o pode... Usa o plano gratuito, não, porra! Não. Excelente! Excelente! É uma saída, assim. Se você não quer usar o plano gratuito, quer postar episódios todo dia ilimitados, você pode usar o nosso cupom de desconto que o PodCloud ofereceu exclusivamente para nós. E é só você lá se cadastrar com o cupom Chorume. Chorume com muito X, bem fácil de lembrar. Ou o cupom da tecnologia Dragonfly! Ah. 3 meses gratuitos só pra você que é ouvinte nosso, maravilhoso, maravilhoso. Tá bom, se você quiser passar pra um amigo seu e ele mentir que é ouvinte nosso, tudo bem também. Tá, mas o cupom. Mas é Chorume com X. É exclusivo, né? Pra ouvinte nosso. É. Não vai mentir, hein? Beleza? Então é isso. Pra encerrar aqui, fica aí com o spotzinho delícia do PodCloud pra você ter mais informações. Adorei. Já pensou em criar seu próprio podcast ou a sua hospedagem não atende às suas necessidades? Conheça a PodCloud, um serviço de hospedagem com estatísticas avançadas. Backup. Player customizável. Site, aplicativo e muito mais. Aproveite o plano gratuito ou os planos pagos com 30 dias de teste. Pagamento via PicPay, boleto ou cartão de crédito. O que está esperando? Faça a transferência do seu servidor antigo sem custo adicional. Acesse agora www.podcloud.com.br. Não vemos a hora de ouvir você. Outro recadinho que a gente não pode esquecer aqui, a maneira que esse podcast se mantém funcionando da maneira mais delícia, cremosa, deliciosa e, por que não dizer, apetitosa. Um podcast de humor pra família brasileira, um podcast que fala sobre cultura pop, educação, filosofia, coach para crianças aqui, coisas desse tipo, vários temas. Você tá descrevendo o Chorume mesmo. Sim. Não, só pra eu entender. Não. Esse podcast aí só se mantém nos eixos através de belas travestis que, com as suas rolas em formas de marreta, vem batendo na gente, socando até ficar no prumo esse podcast. Se o Wesley Zop vai cambalear pra esquerda, tome uma rolada! Se Gabriel Asmar vai pra direita, tome uma rolada! E aí as barretadas vêm te colocando no centro, rapaz! É importante, vai! Exato! E aqui, muitas vezes dói? Dói! Muitas, acho que todas. Mas todas as vezes é bom também. E essas travestis, infelizmente, cobram seu dinheirinho, porque apesar do Brasilzão aí, tá todo vapor, é indústria, emprego que não acaba mais, é 14 milhões de empregos sobrando aí. Então o que acontece? Elas precisam do seu dinheirinho, e esse dinheirinho quem dá é o Chorume, e o Chorume recebe esse dinheiro através da contribuição do nosso ouvinte, que pode ser feito em chorume.com.br/padrim ou chorume.com.br/esmola, ou se você for uma pessoa chiquérrima igual o Anderson Negão, ele aí, é chiquérrimo, com ele... seus celulares modernos, com seus avatares de LOLzinho, com aí as suas bonequinhas de prostituição interneticas e seja lá que porra que esse filha da puta faz da vida dele, que ele pega aqueles bonequinhos cabeçudos e fica batendo punheta com aqueles negócios, trocando tenta. De roupa e vai caralho a quatro. O Funko, né? Seja lá o que for isso, você pode ir lá no aplicativo PicPay, digitar @chorume e fazer a sua doação maravilhosa. Chiquérrima. Ficaremos muito gratos. E lembrando que os nossos ouvintes que contribuem, eles são abençoados, agraciados com absolutamente nada. Você vai ser um merda igual a todos os outros existentes no mundo. Talvez até pior por estar contribuindo aí com o seu dinheiro de maneira errada, em vez de estar tirando uma bela carreira de cocaína no ânus da sua prima. Mas ela não é travesti, né? Não, não é. Olha, uma cocaína no pau de um travesti, pra mim, é maravilhoso. Sim, sim. Acaba de cheirar, volta chupando. Trabalho de fôlego. Sapole, sim, então. Ah, sim. Sim. Tirar evidência. É, você quando coa café, mas você não come o pó ali do coador? É a mesma coisa. Faz aquele bochecho e completa a garrafa. Pra não desperdiçar, não é? Claro, claro. Então é a mesma coisa. Então dou o seu dinheirinho ali, que ficaremos muito gratos, felizes e com a boca ocupada e preenchidos por dentro com muito acalento, moral e de bom costume. Adorei. Muito bem, sem mais recadinhos, aqui vamos para o nosso menino do Gogó de Ouro. Ele que, assim como dois filhos de Francisco, colocava muito ovo nessa goela aí pra sair afinado, rapaz. Mas não sei se ele entendeu bem o conceito do filme. Você ele entendeu que vídeos também. Ele entrava em carros de adultos estranhos. E saía percorrendo o Brasil e foi ali com o Djalminha. Não tem como esquecer esse dentro dia. Dentro daquele, né, carro que ele aprendeu a anunciar, não foi? Mas não, uma Kombi, né? Foi, pelo menos é o que está na biografia dele, que essa parte aí. Sim. eu não consegui acompanhar, infelizmente. É muito tesão, né? O cara fala, ah, que tesão, deixa eu parar um pouco. Então ele tava naquela Kombi de Djalminha, que junto naquela Kombi de Djalminha tinha aquele engate com carrinho que vendia coco, lembra? Sim, ia vender cocos pelo Brasil. O maior vendedor de coco. Até que um belo dia, conta a biografia, caixa de som da Kombi vende-se coco de Djalminha. Quebra, não é, Marcelo? E só ficava falando, aqui tem coco! Aqui tem coco! Olha o coco! E aí? Pra se manter... Pra se manter ali conhecido o Brasil. Sim. Falou, eita! Peraí, caceta! Aqui tem coco! E eles com sede ali. Porque tinha gastado toda a água pra tentar consertar a caixa de som. Exato. E com água não deu certo. Até piorou, diga-se de passar. Deveriam ter realmente emendado aqueles fios. E não tacado água no circuito. É, exato. Mas não tinha como saber... Elétrica não é uma ciência exata. Exato. Daí todo mundo, opa, 700 mil pessoas. Ainda bem que ele tinha bastante. Compraram coco. Não teve pra todo mundo, na verdade. Ele tinha só 3 cocos. Mas... E 2 era pra ele e pro Djalminha. Exato. E um tava seco, já não tinha água. Mas a questão é que ali nasceu uma lenda, o maior anunciador. Djalminha, vendedor de coco. começou a vender 10 mil cocos por dia. Djalminha coach de vendas. Parabéns, Djalmin. Esperamos você. Trocou aqui de Kombi. Trocou de Kombi, viu? Agora tá com uma 77. É. O cara tá abusado. E tem todas as rodas que é pra ele, né? Continua sem caixa de som, acho que... Mas não precisa mais, né? Ele devia fazer um cursinho de elétrica aí, pelo menos. Muito bem, Gabriel Asmar. Bom você ter relembrado de Djalmin aí. Estão fazendo o curso dele de coach lá na internet, que ele tá bom comprando. É um valor simbólico, 10 mil por mês. Ah, mas é só pra manter também. Né? Só pra manter a plataforma ali, ele disse. Muito bem, Gabriel Asmar. Não mude de assunto. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é coisas que todo mundo gosta e eu não. Coisas que todo mundo gosta e eu não. Só eu tô pensando Wesley Zope aqui? É, sim. Ou todos pensaram nisso? Todos pensaram nisso, então tá errado. É, então não entra no tema. Né? Exato. Obrigado, gente. Obrigado, Wesley. Podemos fazer no próximo coisas que todo mundo odeia e eu também. Todos os Wesleys que eu odiei na minha vida, né? Fica até nome de novela, né? Nome de novela. Muito bem, caro ouvinte. Então esse é o momento da gente falar daquelas coisas populares que todo mundo posta no Instagram, posta no Facebrócolis, posta no Twitter, que está gostando, que está adorando, que ama, que quer se masturbar para aquilo, que faria, imprimiria um cartaz de 3 metros por 1 metro numa tábua, né, dobraria e colocaria no ânus de tanto que gosta daquilo, e a gente fala... É. Tá. Eita. Já. Tá até legal, mas... Prefiro trabalhar mais uma hora, vai. É justo. Tem um campeonato de soco na cara ali, que eu vou ser o juiz. Eu não posso faltar, desculpa. O pessoal só vai dar soco na minha cara, eu vejo quem deu mais forte. Mas então é isso, ouvinte, vem ouvir o que todo mundo gosta e a gente não tá nem aí, a gente não liga, a gente não gosta. A gente odeia aí, por aí vai. Tá cheiro de bosta! Zope aí é uma pessoa em conflito, uma pessoa em contradição. Veremos. Desde os 10 anos de idade não tem cabelo. Até aí não vi nenhuma contradição. Portanto, mas... um merda. Como todo careca. Existem carecas de sucesso. É, não eu, mas... Mas não deixa de ser um merda. Às vezes é... Sucesso de merda. É, então a questão é, Wesley, só você diz você não odiar nada. Cara, é muito Diz difícil. Diz você, hein? Amar todas as coisas, que você é o novo Jesus. Você constantemente se anuncia aqui. É verdade. Eu sou o novo Jesus. Semana passada começou a falar Jesus é o novo Wesley. Por questão da idade. Velho, né? O velho Wesley. E outra, você já tá mais famoso que Jesus Cristo aí. Né? Ah, claro, lógico. Não é questão de ser novo Jesus, não, cara. É questão de não odiar as coisas, não odeio. Mas tem muita coisa que eu concordo que foi, ó, muita, todo mundo gosta e eu... Tá. É, não tem aquela empolgação. É. Aquele, daquele, como fala, aquela vontade daquele negócio. Ó, eu também quero. Ah, não. Pornô com cavalo, né? Tá, tá. Todo mundo adora, vai, pô. Ah, chega uma hora que enjoa, né? Você vê o cavalo te currando ali em alta definição, né, Wesley? Eu olho e falo, tá. Às vezes chateia, né, cara? Tá, tá bom. E aí? O que você parou pra pensar aí? Ah, nem parei muito pra pensar, vou falar a verdade aqui. Nem parei muito pra pensar. É uma coisa que acredito eu que todos aqui já têm até... assistido, acompanhado, adorado. O seu pornô com curtido. Cavalo, sim. Não. Quem dera fosse só isso. Lido sobre isso. Eu só sei mais ou menos o contexto, mas eu nunca parei pra acompanhar realmente. Eu só olho lá e falo, tá. Sexo. Não, quem dera fosse. Não. Harry Potter, cara. Harry Potter. Harry Potter, todo mundo gosta. Eu falo, é legal. É, tá. Tem um bruxo aí. Você quer assistir? Vai, depois eu vou aí, então. Eu posso falar que nessa eu tô junto a você, porque... Ah, é? Porra, então, cara, não... Cara, não li nada, os livros. Não sei o quê de Harry Potter, que o cara é um bruxo. É isso. Sei que a Emma Watson é gostosa pra caralho, eu casaria com ela em comunhão de bens. mas de raiva. Exato. De dó dela. É. Então, eu só sei isso. É, não, e sei que eles jogam quadribol. Mas é porque, agora eu posso te defender ou não? Não, acho que isso nunca aconteceu. Não, peraí. Você quer que eu te defenda mesmo? Não sei. É o fim do Chorume? Pode defender, porque o Harry Potter é uma literatura infanto-juvenil de quando você já tava velho pra cacete. É, agora entendi a defesa. Pessoal adolescente, acho que o Harry Potter existe faz 300 anos. Não, o Harry Potter deve ter o quê? Trabalhava de carteira assinada há muito tempo. Não, 15 anos tem Harry Potter. Ah, sim, ele era da nossa idade. Ele cresceu junto com a gente. Olha, ele se identifica com o Harry Potter. Ele me deu uma cotovelada. Harry Potter é meu colega. Harry Potter é meu amigo. Ah, cresceu comigo. Ó. Pegou na minha varinha. Exato, a minha varona. Exato. Minha varaça. Ele faz o Scabrusque lá. Na vara que é raba. Na vara que é raba, boa. É, essa... sei lá o que ele faz. Anderson Negão já gosta de Harry Potter e tem até ele tatuado no peito. Eu achei que era hora. E com essa tetona, quando levanta a teta, o Harry Potter até fala. Achei que legal esse show. Achei que esse raio era do Flash, mas não era. Ou do Shazam. Eu achei interessante que a vassoura tá tatuada em 3D, entrando no rabo, né? É só uma tatuagem. Fica tranquilo. Mas em 3D. É, tatuagem é uma coisa que eu tô inovando. E todo mundo é fascinado, lê os livros, acompanha, vê toda a septologia, porque nem trilogia, não é essa coisa. E agora tem filmes de prólogo, de prequels, prequels de Harry Potter. Exato. Então, Animais Fantásticos e Onde Habitam. Sim. E sei lá o quê. Tem livros de Harry Potter, tem peça de teatro, tem um monte de coisa. Tem pornô de Harry Potter. Às vezes aí Anderson deu uma dica boa. Se introduza no mundo de Harry Potter pelo pornô de Harry Potter. Porque ali, às vezes, o pornô não dá todos os detalhes da história. Você quer saber o cara que chegou naquele ponto. Fala, quem é esse cara sem nariz? Quem é esse entregador de varinha que do nada tá comendo a galera? Quem é esse cara sem nariz aí que tá comendo todo mundo? Daí você vai querer saber, pô. Sim, e o cara que você não pode falar o nome, hein? É. Não pode falar o nome mas dele. Mas é que no filme pornô, né, dificilmente as pessoas falam o nome. Então você não vai. Ai, Valdemar! A não ser que seu nome seja Deus. Aí eles falam. Ah, sim, em várias línguas. Mesmo porque se for pra introduzir em alguma coisa, introduza com alguém que introduz direito. Exato. É. Entendeu? Verdade. Então, às vezes, você vê ali só as pinceladas da história. E você fala... fiquei curioso. Vou atrás de saber, né? Exato. Pra fechar a história, né? Você vai atrás. Exato. Daí você assiste 3 horas de filme e ainda não acabou. Ainda. Mas, caralho, mas como que chega nesse ponto? Cadê o sexo? Outro? Cadê o sexo? Mas não falaram nada, então tem que ler os livros. Então... Lê. E aí? Mas vem os Animais Fantásticos Onde Habitam, que explica como... Nada explica de sexo. Aquele cachorro que chegou currando todo mundo. Passou verme. Cachorro de 3 cabeças. Lá. É um bom método aí da indústria pornô, né? Porque eles pegam clássicos da literatura, colocam primeiro a versão pornô pra galera se interessar, depois o cara vê, até que não é tão ruim assim. Mas aí faz parte da produção. É do... a máfia das editoras que agora tudo faz sentido. Que fazem pornô aí, ó. 100 anos de solidão. Puta que pariu. Eu li Hamlet Atom. O velho e o mar, rapaz. Os caras vão fazendo pornô aí. O velho batendo punheta numa jangada lá. Você assiste? Ah, fala, me interessei. Mas como ele chegou nessa jangada? As aventuras de pica. Matrix. Mamma Mia. É um monte. Mamma Mia. Muito bem. Então falta você assistir Harry o Potro. E a gozada filosofal. A gozada fenomenal. É o primeiro esse, né? Só pra eu saber. É o primeiro. Tá, então beleza. É a primeira dele, sim. É a primeira. A primeira que vem fenomenal, né? E você, Gabo? O que você... O pessoal anda gostando aí, você... Cara, eita! Pera aí, cacete. É isso. Eu, como Wesley Zoff... Não, pera. Pera aí, você come? Era segredo? Que mau gosto. Também não ligo pra Harry Potter. Mas até aí muita gente mas não liga. O único que liga aqui, pelo jeito, são os dois bebezão. Dois jovens. Os dois jovenzinhos. Os dois que não tem barba. Não falei nada, mas também não sou muito chegado a Harry Potter, não, cara. Você é, você é. Ah, eu sou. Mas não, agora eu gosto. Você é assim. Agora eu gosto. Gosto muito até. Agora, tem uma coisa assim que todo mundo, sei lá, se tiver uma imagem assim, a pessoa vai lá e lambe a tela de tanto que ama esse negócio. E eu tô cagando pra isso. Que é Game of Thrones. Game of Thrones. Eu tô cagando pra Game of Thrones. Aí todo mundo fala assim, mas você já assistiu? Tá, assisti alguns episódios. Não, mas tem que assistir todos pra falar que não gostou. Mas porra! E ler os livros. Caralho, bicho! Eu tenho que perder 5 anos da minha vida pra falar que eu não gostei do negócio? Mas tá bom, não gostei da faculdade, mas eu tive que cursar, porra! E era de 2 anos. Mas no caso do Gabriel, se ele for maratonar Game of Thrones, vai dar o quê? 40 minutos? Mas eu também, Game of Thrones, pra mim não... Ah, tenta ver se você tornou primeiro, vai que você gosta. Pode ser. Não, Game of Thrones normal. Game of Trolls. Game of Trolls, os caras já lançou a versão pornô lá na HBO. É. Os caras já foi mais esperto, economizou eles na mídia. Eles só mudaram algumas falas. Pra ficar mais sexual. Mas, cara, Game of Trolls pra mim... Não desceu. Não desceu. Todo mundo fala que é muito da hora, mas me dá preguiça. Não, e sabe quantos episódios eu assisti? Nenhum. E sabe quando eu vou assistir? Nunca. Não tem interesse algum. É uma opinião embasada. Aí eu até meio que concordo com vocês, porque Game of Thrones pra mim só é top! Então não é. É topíssima, topzera, porra! Cara, mas meio que compartilho com vocês. Eu só acho... Top, top, top! Foda pra caralho, velho! Mas tá, tô meio aqui com vocês aí. Não sei, cara. Acha a Daenerys lá muito apetitosa. O anão! O anão, rapaz, adora no rosto. Imagina o anão com a Daenerys. Ele imagina. Eu só sei que... Não tem embasamento nenhum, conforme a crítica do Gustavo aí. Quero que se foda os embasamentos do caralho A4. Pois é. Chupem minha benga, filhas da puta! Eu não gosto dessa merda, meu. Nunca me deu tesão em assistir. Parece que você não tem que usar, sei lá, 1 ano a roupa daquela cor pra você falar que não gosta daquela cor. Não tem que ter embasamento, você simplesmente não gosta. Não, eu compartilho com vocês, tô falando. Eu só acho porra! Uhul! Anderson Negão leu até livros de Game of Thrones. Todos eles. Aprendeu a ler pra ler os livros. Viciadinho em Game of Thrones, é um nerdzinho aí de Game of Thrones. Sai todas as falas. Sai todas as falas. Todas as chupadas. Tem chupada de pau no livro? Tem. Tem, boa. Do rei com o amante dele. Que era o Tarell, o cavaleiro. Né? Que era o cara do Narcos. Ele sabe todas as chupadas. Então. E a do anão? Tá onde? Não teve. Porra. Ele não chupou. Ele não alcançava o pênis, era um anão. Mas tem chupada de joelho. Que dependendo se o cara ajoelhava muito, virou um pênis. Mas então, é isso. Game of Thrones pra mim, cara, não... Ó, tá passando pior última... que eu assisto Peppa Pig diariamente, Patrulha Canina e Game of Thrones, eu nunca tive a mínima é assim, vontade. Se alguém falar, você prefere assistir Game of Thrones ou tomar um tapa na cara, eu vou pensar duas vezes se eu... É, depende de quem vai dar esse tapa. Acho que eu prefiro tapa na cara. Tapa na cara é rápido também. É. Game of Thrones... Segue com a minha vida. 8 temporadas. Aí, pô. E os livros? Se você só gostou de verdade, você leu os livros. Ah, isso aí. Sinal, pra você é só topa na pista. Uma coisa que eu acho engraçado é que o pessoal que acompanha, porque, sei lá, tem uma temporada... Todos chupam rola, sim, né? Você já reparou? Aí demora mais um ano pra lançar uma temporada, daí os caras falam assim... Às vezes dois. Dois? É, às vezes dois. Ai, enquanto não lança, eu vou reassistir. Mas que caralho, todo mundo tem Alzheimer nessa porra, tem que ficar assistindo de novo. Não, pior que tem um camarada meu que ele assiste, vamos dizer, vai sair a oitava, ele assiste a sétima de novo pra assistir a oitava. Então ele foi assim, reassistindo a cada vez que ia saindo a imagina, última. E toda semana quando ele lança o episódio, ele assiste a sétima, o último episódio. É complicado pra ele. imagina esse cara, se ele tivesse essa pessoa, se ele tivesse esse hábito na escola, né? Porra, sétima série, vou aprender tudo que eu aprendi até a sexta de novo. Ah, muito da hora. Oitava série, tudo de novo. Mas, cara, seria bom. É, mas tá bom. Não, mas compartilho com vocês. É. Fica tranquilo. E você, Anderson Negão, o que o pessoal anda gostando, falando bem pra caralho, e você? Vou fazer uma pequena introdução aqui. Já entendi. Eu também não gosto disso. Das suas introduções. Eu acho que ninguém gosta. Essa vocês vão gostar. Tá. Minha família tem uma tradição. Não é esse episódio, caralho. Eu tô vendo isso ao vivo, mano. De se reunir a cada 3 meses. Aí, eu e meus primos. Pra assistir Game of Thrones. Não. Dá pra ele fazer uma leitura, um sarau ali das páginas do livro. Ó, o momento aí do Anderson ler a chupada do rei no cavaleiro dele. Que ele só lê essa parte. Ele costumava ler a parte que tinha incesto, mas aí a família ficou meio constrangida ali. Que parece... Todos um constrangido ou excitado? E aí? Constrangido por estar excitado. Toda vez tem que ter uma suruba incestuosa ali, né, sabe? Porque ele vai dando exemplo. É. Vai, pai, me cuca. Só pra mostrar como que é. Não, filho. Não, filho. A sua avó aí. Dá pra entender isso? Eu vou chupar minha avó. Boa ideia, pai. Não. A minha tia avó, vou matar na rolada, filha da puta. E o pessoal tinha que fazer essa reunião a cada 3 meses. E os chateados ali. Ai, vamos lá. Chateados por esse excitados, mas... Talvez o que aumentava a excitação. Indignado de pau duro, né? Todas as outras cenas que ele descrevia, ele falava rapidão. Tipo, daí matou o cara lá. Vai, alguém vai morrer aqui. Ah, o dragão soprou fogo. Tem uma porta. Não preciso de um capítulo pra descrever uma porta, não. É. Tem uma porta. O cara ficava segurando a porta. Abre e fecha essa porta. É. Legal. Vai. Agora vamos à parte. Chegou. Do incêndio. Chupadinha do rei. Quem vai ser meu reizão? Não tinha sido na vez passada, é isso? Não, mas tem que rever. Pra poder fazer de novo. Game of Thrones é assim. Tem que rever toda a temporada. E isso há 8 anos nova, acontecendo, né? Já faz 8 anos isso. Mas e aí, Anderson, fora essa putaria toda? Antes da putaria, a gente joga joguinhos. Jogames. Jogo dos Tronos. Dominó. Jogames. É truco. Jogames. Jogames. Jogames, isso. Jogames. Caralho. Joguei. Inferno de cara. Estamos lá, eu e meus primos, jogando. Nos joguemes? Nos joguemes. Ah, bom. Aquele Pokémon no emulador, né? Exato. É. Então você pode falar que você é um jogamer. Sou um jogamer. Ah, sim, só que o meu primo, que é um pau mandado do caralho, porque quando ele tá no relacionamento, a mulher é que manda. É. Coisa que na minha família eu não aceito. Ué. Mas você não é da sua família? Não, peraí. Ela chega com um baralho na mão. Puta, susto. E fala... Ela chegou com um baralho na mão e falou assim, ó, esses jogos que vocês jogam aí são muito excludentes. Só dá pra jogar de duas ou quatro pessoas. Eu, como uma excludente. Mulher empoderada... Eu vou trazer um joguinho que todos podem jogar. Principalmente se forem negros, homossexuais e mulheres. Exato. Daí você viu que só tinha negro, homossexual e mulher. E o jogo, que é a coisa que eu detesto, que todo tá na moda, tal de Uno. É uma merda aquilo lá. Uno é o sete maluco, é o mal, né? Mas... É. Light. Mas... É outro nome, Cancan também. É, também. Só que o Uno é uma forma muito mais simplificada e muito mais chata. É, o Uno é o mal pra retardado. Exatamente. Pra quem não sabe isso jogar, aí. Joga Uno. Isso. Vamos jogar mal, pô. Da jujuba, da batata. Você não gosta de Uno? É uma merda, Uno. Por Uno quê? Muito chato. Por quê? Cara, não desafia sua mente. Vamos lá. Você que é um jogamer. É. Ah, sim, agora. A regra básica. Primeiro, cada um joga com uma regra naquela merda. Não dá pra saber. Mas daí você fala assim, qual a regra que a gente vai usar? Exato. Combinando. Também. Combinando. É igual a suruba. É assim, você faz isso. Aí no meio do jogo aparece uma regra diferente. Vai falar, não, mas eu jogo assim. Não, mas é porque às vezes a pessoa esquece de falar todas as regras. Daí no meio do jogo tem que... Lembra? É igual quando você joga com o Douglas alguma coisa. Ele fala, ah, esqueci de falar, quem chama Douglas tem mais pontos. Exato, às vezes eu esqueço. Mas é assim que eu jogo. Ah, é bem legal jogar. Quem chama Douglas acaba ganhando. Você tem todos os pontos, mas eu chamo Douglas. Não tem que falar Uno com uma carta só na mão, quem chama Douglas. Eu entendi que o Ganso é chato jogar. É bem legal. Tá, e aí, tá, cada um joga com uma regra, mas o jogo em si é defeito. É que o jogo básico, você pegar as regras básicas dele, é o jogo mais chato do mundo. Você pode jogar uma carta por vez e na outra você fala. Mais chato que paciência. Mais chato que paciência. Não, é puta que pariu, que jogo chato. E como aí que pode ser mais chato que paciência? Não, é mais chato. E cada um faz a porra da regra e não fala direito qual que é. E você tem que adivinhar ali no meio. E como eu quero você ganhar não essa gosta porra. De jogos que não tem uma regra internacional oficial. Exato. Eu entendi quem é o chato do jogo. Todo mundo gosta de jogar de qualquer jeito, sem regra. Você, como uma pessoa aí... Dos baralhos, jogamer. Não, eu sou um jogamer. É isso. Anderson é papai e mamãe, né? Então, você não gosta de Uno? Eu gosto de Uno por umas 3, 4 rodadas. Depois que enjoativo. Começou a jogar Uno, acabou a festa. É a verdade. Não é nem o corte do bolo, é o jogar Uno. Começou Uno, acabou. Cara. Mas você tem uma opção de não jogar, viu? Sim, é o que eu faço. Ah, então... Você prefere... Um jogo excludente. 30 pessoas na festa. 4 jogando. Você prefere isso do que 30 jogando um? Você prefiro. E o amigo do muito. Pinto jogando gamão. É isso que você prefere. Exatamente. É, jogando gamão. Gabou. Ah, gabou. Gugu. Gugu. Ah, esse tipo de jogo eu gosto. Tá vendo? Dá pra todo mundo brincar. É verdade. Realmente, acho que você é impopular nessa. Porque muita gente gosta de Uno. Ah, dificilmente alguém não tem Uno. Eu jogo Uno de boa. Eu jogo Uno. Eu até gosto, apesar de achar enjoativo. Eu acho a maioria dos jogos enjoativos também. Então, Uno é... Todo tipo de jogo você acha enjoativo? Não, a maioria. Todo tipo? A maioria. Dos Tronos, jogo dos Tronos. Ah, esse é enjoativo. Esse é enjoa só de alguém falar sobre ele, já enjoa. Deu até vontade de vomitar. Você sai da sua casa e vai pra Sorocaba pensando em jogar Uno? Eu nunca fiz isso. Mas você já fez isso? Já. Mas você foi com esse intuito? Campeonato mundial de Uno. Apesar de ser um campeonato mundial, ninguém sabia a regra direito. Cada um fazia a sua. Teve um sete ganhador, tá difícil. Tá disputando na justiça esse título. O ganhador ganha o livro de regras. Ganha um no zero. Ganha um no zero. Mas tá bom. Porra, tá certo. Eu vou falar que acho enjoativo. É muito previsível uma hora, não tenho... Ah, mas o Uno é um teste de caráter, né? Você dá um mais quatro na mão do seu amiguinho aí, você aí tem que ver a reação depende. Dele. Fez licenciamento, IPVA, DPVAT, aí é um teste de caráter mesmo. Essa já é uma questão mais policial também, né? Nem quero entrar. Todo carro, viu, Gustavo? É um teste de caráter. Mas e aí? Se que você não gosta, que todo mundo fala, ai, Gustavo, você não gosta disso? Cara, você merecia morrer empalado por um pau de negro, hein? No zoológico. Que morte maravilhosa, então, hein? Então, o meu problema é com poodle. Ah, com puta, sim. Puta não tem problema, não. O problema é com poodle mesmo, cara. Quando eu era pequeno, uns 12 anos, tinha acabado de voltar pro Rio, morava minha infância em Minas, tava lá, casa do vizinho, tinha dois poodles, né? Fui brincar com um, ele chegou, me viu, avançou e me mordeu na coxa. Cara, eu não fiz nada pro... Você não. Já mordeu a orelha. Não. Já, não. É assim que eu gosto de brincar. Agora cada um lambe o saco do outro. Ele não gosta disso porque tem que curvar muitas costas. Prefiro o Rottweiler. Porte maior, né? Ali na associação de zoófilos que eu participo, todo mundo adora, pudo. Ah, mas eu já prefiro fila, o negócio mais... Dá pra montar em cima. Tem um Kama Sutra mais variado com o cachorro de verdade. Lá faz aquela chupeta babada, é, né, mano? Delícia, né? Pondo aqueles dentinhos afiados, rapaz. É, não dá. Aí ele me mordeu, porra, ficou um roxo na minha coxa muito tempo. Aí eu falei, não, vou pegar esse cachorro de porrada agora, a próxima vez que eu ver ele. Aí, tava falando com um amigo e quando aconteceu... Mas peraí, eles eram em dois. Não, mas só um que me mordeu. O outro só ficou olhando. O outro era voyeur. O outro era o comandante. Coach. Na verdade, era um vizinho peludo. Talvez meu trauma de infância possa estar deturpando minha imagem. Exato. Mas enfim. Eu falei com um colega meu, falei, cara, quando vê esse cachorro, se ele vai pra cima de mim, eu vou meter a porrada nele. Mas ele era um cachorro dentro do portão ou vivia pra rua? Não, ele assim, ele tava dentro do portão, só que às vezes a dona deixava aberto. Pra ele cagar na frente da sua casa, assim. Aí o cachorro saía e fazia o que queria, né? Então, um amigo falou assim, olha, o que você faz? Se o cachorro avançar pra cima de você... Você levanta ele com o pé e joga ele pra longe. Passa pasta de amendoim no seu pênis. Eu tentei isso, mas não deu muito certo. Só com o cachorro desdentado. Pingou na coxa. Aí eu pensei, tá, se ele avançar pra cima de mim, eu vou dar esse susto nele, né? Que a intenção era levantar ele com a perna só pra ele dar uma voada e sair correndo. Sim, jogar na altura do poste, mais ou menos. Sim. Aí é isso que aconteceu. Tava lá na porta da minha casa, ele apareceu, olhou pra mim, olhei pra ele, tipo Velho Oeste, sabe? Uhum. Dois se encarando. Exato. E, mano, ele Velho veio pra Oeste... cima. Pornô pra quem tá querendo se inserir no mundo de Velho Oeste. Velho Oeste. Ai, odeio Clint Eastwood. Já vi a versão pornô de... Assiste o filme do Clinton Eastwood. Isso eu assisti. Grande Clinton Eastwood. Os dois enrugados pra caramba. Eu esse eu procurei e não achei, não. Os dois da vontade de lamber pra caramba. Mas tá, e aí? E o cachorro te encarou. Nos vemos de novo, hein? Cara, coxinha fina. Ele veio pra cima de mim, né? Falei, porra, hoje eu vou se consagrar. Preparei aquele chute, né? Só que em vez chute de pegar... não, levantada pro nosso ouvinte. Isso. Da Sociedade Protetora dos Animais. Então, só que não sei se foi um excesso de raiva ou cálculo errado. Só sei que acabou pegando no queixo do cachorro. E em vez de levantar, acabei quebrando os dentes dele. Não, só sei que como a minha bota bico fino, empalei ele, mas... Eu tava com uma sapatilha de balé. Sim, por acaso. E aí foi as pontas dentro do intestino dele. Aí o resultado, né? A dona do cachorro fala com a minha mãe e no final das contas, eu que fiquei com o dente quebrado também. Ah, porque o cachorro deu bicudo. Exato, né? Daí tem a parte 2 dessa história. Não, mas agora imagina a raiva do moleque. pra levantar, entre aspas, um cachorro e quebrar os dentes do cachorro. Que dentro do cachorro é forte. Não, eu tava muito puto, velho. Tava muito puto, mano. Porra, o cara me mordeu, velho. Como assim? Não. Me chupar? Não. Beleza. Me morder, não. Chupar você até deixava. Perceba como essa história aí não é concisa, porque ele falou o cara me mordeu. Não, aí, é o respeito com o cachorro. É, tem coisas aí. Você acha que todo mundo gosta de poodle? E você não gosta porque geralmente cachorro é um gosto universal, né? Ah, é verdade. Questão de cachorro. Não, mas eu gosto de cachorro, mas em poodle específico eu não gosto. Então você quer chupar rola aqui, porque não falou nada a ver, cara. Ninguém gosta dessa porra de poodle. Todo mundo odeia essa merda. Poodle nem é cachorro. Nem quem é dono de poodle gosta daquilo. Se todo mundo odiasse, ninguém teria, pô. É verdade. Mas e o status? E o status? É. Você tem um vira-latinha ou você tem um poodle? Poodle banguela é quase um vira-lata. E aí? Você quebrou o status da pessoa. Ou não, quebrou o status do poodle. Agora você foi rebaixado a um vira-lata. Não, mas e a pessoa que é dona de vira-lata? Não, e humilhou os vira-latas também, porque os vira-latas... Não, isso aqui não é vira-lata, não. Não, isso é um poodle banguela. Poodle banguela. Não vem falar que é vira-lata aqui, não. Isso aí é o bar de coxa. Todo mundo... Agora é o chupa-coxa, né? Chupingole. Ah, mas ele fez isso porque daí foi lá testar a pasta de amendoim. Né, os cachorros vira-lata. Agora... Vai, vamos ver, então. Porque vira-lata não cai nessa, não. Não que eu tenha tentado, mas... Vira-lata não cai nessa da pasta de amendoim, não. Então eles usam. Já chega a sorrateira. Tem que passar carniça. Passa carniça. Ah, vamos passar o gambá morto aqui. Se bem que o pau do Wesley nem precisa passar. Não, mas é... Primeiro ele passa a pasta de amendoim. Aí vem o gambá, lambe, morre. Aí ele passa morre o gambá. Morre pelo cheiro do peito. O gambá fala, porra, tá de brincadeira. Porque se ele não passa o gambá morto, vai falar, pô, tá cheiro desagradável. Fica muito forte. Né? Passa pra disfarçar, né? Imagina o gambá puto. O gambá fica puto que é uma falta de ética total. E depois fala que eu que não posso levantar o rabo. Ah, toma no cu, eu sou um gambá, cara. Eu que tenho que feder, caralho. Nossa, você é sujo de todos os sentidos. Vai morrendo enquanto isso, tá morrendo. Eu preferia mastigar a Maria Pedida. Não consegue parar de lamber. É o vício. Lambendo inconformado. Bem que me falaram. Eita. Ah, meu último desejo é ser um pênis com manteiga na vida mesmo. Então tá, mano. Vai isso, mas você não tem ética. Saiba disso. Você é um animal. Mas agora entendi, então, Gustavo. Anos depois, anos não. Logo recente, eu tive o mesmo trauma com o Pudo de novo. Só que dessa vez não quebrei o dente dele. Conheci uma mulher em Ribeirão Preto. A gente começou a sair junto, né? Até que ela me chamou pra dormir na casa dela. Só que ela falou o seguinte: olha, eu tenho um cachorro. E geralmente ele dorme na cama comigo. Você fala, adoro cachorro. É. Eu falei, não, beleza, de boa. Quando eu chego lá. É um poodle. Era um poodle, mano. Era um poodle, eu falei, pronto. Eita! Fudeu. Tem manteiga de amendoim aí. Ah, eu fiquei pensando. Tem um será... truque que eu sei. Eu fiquei pensando, será que esse aí sabe chupar? Aí, não, de boa, né? Aí foi, fomos pro quarto. Cara. Você e o poodle. Ela e o poodle. Achei que só seria ela e o poodle. Homenagem. Aí foi quase isso, cara. Porque a gente tava lá e o cachorro. Ficou literalmente atrás de mim me carcando, cara. Não, pera. Literalmente? Não, pera. Não sei se. Pera aí, como que eu vou falar isso, né? Você sabe o que significa literalmente? Irmão, a gramática. Vamos entender a gramática. O cachorro tá metendo a rola no seu cu. Exatamente isso. Mas lambeu o saco antes. Porque o cachorro. Só manteiga de amendoim no isso, cu. Não, mas sem a pasta de amendoim. Porque foi no seco, velho. É isso que foi o pior de tudo. Porque assim, ó. Enquanto você tá comendo alguém e o cachorro vai lambe só, sabe que é até da hora. Mas o negócio é meter no seco. Isso aí você não sabe. Pode não, ver. Eu suponho. Mas é, em nenhum momento ele falou: ó, tive que tirar aquele cachorro. Porque... Não, aquilo deve ter dado gás, velho. Porra. É como se você ligasse em turma ali. Hoje ele tá casado, né? É, pô, ele e o cachorro. Compudo, A mulher, aquela sirigaita lá que queria meu cachorro. Ah, não gosta de poodle por isso, pô. Largaram recentemente. Pra quem não gosta de cachorro aí, eu tenho uma dica, porque é uma espécie de cachorro. Não, cachorro. Não é espécie, é raça, uma raça de cachorro. Começa aí pelo pornô de cachorro. E aí você vai se interessando. Dog style. É, você começa se interessando. Nossa, que diferente, né? Um cachorro. Caso alguém esteja interessado, só perguntar que eu sou perito no assunto. Não, mas legal, gostei dessa sua dica. Obrigado. Uma coisa que quase todo mundo gosta. Menos você, né? Porque por isso quase. Eu não gosto, mas tenho que fazer. Ah, eu que é o pior. Eu não tenho que conviver com poodles, não tenho que assistir Game of Thrones, essa merda de viadinho maldito aí. Não tem que jogar Uno se eu não quiser, mas uma coisa que eu não gosto e sou obrigado a fazer e, porra, muita gente é gamado. Mas todo mundo gosta. Muita gente gosta de dirigir, cara. Dirigir. Ah, você não gosta? Eu não. Ah, acho que ninguém gosta. Eu não gosto. As pessoas gostavam até a lei seca. Eu gosto de dirigir, cara. Antes era da hora. Agora, puta que pariu. Agora acabou esse negócio de direção. Acabou. A direção livre que você tinha, né? Não tinha mão pra seguir. A direção defensiva dele. O ataque é a melhor defesa. Eu e 90% da população. Ação dirige melhor bêbado. Essa, todo mundo sabe dessa verdade. Cara, só mudando de assunto, mas dentro do assunto, eu tirei carta depois dos senhores. Então eu peguei a fase do... Simulador. Do simulador. Vocês pegaram essa fase? Não. Então... Obviamente que eu não peguei essa fase. Não, você não tinha nem que dirigir. O Zop não pega nem mulher, vai pegar simulador. O do Zop era com rédea, né? Isso. Ó, bate duas vezes, tá? Mas eu peguei a fase do simulador, e simulador é tipo um jogame que você vai passando as etapas ali, as fases. E tem uma fase que eu nunca entendi, que é uma simulação de você dirigindo alcoolizado. Nunca entendi porque você nunca ficou alcoolizado. Assim. Não, vou te dizer por quê. Porque a simulação... você não pode dirigir alcoolizado. É, mas a simulação você tem que vencer... A o proposta sistema. Ali. Não. O sistema. A proposta dele falar, vai lá e faça uma baliza. Então você tem que ir lá pra passar pra próximo nível, fazer a baliza. Muito bem. Faça uma baliza de ré. Então você tem que fazer uma baliza de ré, aí pro próximo nível. Muito bem. E aí tem a simulação do dirige alcoolizado. Daí começa assim com 5% de álcool no seu sangue. Daí 10%, daí 15%, vai aumentando. E aí vai ficando a embaçada. Visão turva, você vai ficando com reflexos mais lentos dentro do simulador. Só que aí que tá, o certo seria a pessoa perder no simulador toda pra... vez, com 5% perder. Pra... Deveria sair do carro e pegar um. Pra cumprir a teoria ali, não é? Mas não, vai aumentando e você tem que ir dirigindo, então não faz sentido. Aí, né? Só que daí o quê? Chega uma hora que eu trombei, eu perdi no simulador, cara. Sendo que eu deveria ter ganhado, porque eu só cumpri o... É, porque uma vez que você bateu ou não conseguiu cumprir a baliza ali, estando alcoolizado, tá certo. Tá certo, exatamente. Teria que tá certo. Concluí mesmo. Mas era só essa questão aí. Então... Muita gente adora dirigir, porra, eu dirijo, sei lá, 400 quilômetros pra ir comer alguém em Franca. Tem gente que assim, Anderson. Tô ligado, eu sei. Mas tô falando hipoteca. Não, mas de Franca porque faz de gato e sapato. Exato. E aí, cara, tem gente que adora dirigir, Wesley Zop, aí, adora dirigir. Tem sim, gente que... sim. Porra, tem gente que ama dirigir, eu... Cara, dirijo por obrigação, odeio de verdade, não gosto. Dirijo por obrigação. Ah, isso é uma coisa que talvez você esteja meio... Vou dirigindo aí porque... Solitaire, porque a não ser que o Gustavo também... Não, eu concordo com ele, não gosto também de dirigir. Mas você não gosta ou você odeia dirigir? Não, eu odeio porque eu sou obrigado todo dia, praticamente. Ai, mas se fosse com nenhum Anderson falando, né? Pibaço, talvez, né? Melhoraria a situação. Dá um tchanco. Um poodle, né, te chupando. Porra, ali, melhor, né, ainda, cara? Então. Ou pra encontrar um poodle que chupa. É. Então, aí já tem uma meta, um objetivo, né? Então... É. Bebasco com o poodle te chupando com o som no talo. Aí é hora. O som no talo você não tinha falado antes. Mas agora, depois das 10 da noite, não pode mais som. Lei seca. É, zoofilia não pode mais. Te limita, a direção. Zoofilia não pode. Limita a sua direção. Não, cara, não tem mais o graça. O que é? Não. Vou ter que prestar atenção no trânsito agora. Não tem mais nada pra fazer. Você gosta de dirigir, Gabriel Osmar? Eu não sou fã, não. Cara, talvez se fosse na Europa, talvez seja muito legal dirigir, porque numa rua que não tem buraco pra caralho, sei lá, não sei. Mas, não, caralho, tem um filho da puta querendo andar por 100 numa rua que é a 30, atrás do ser buzinando, que é uma bicha arrombada. Talvez em algum lugar do mundo seja legal. Na é lua, legal dirigir. Talvez na lua ali. É, bom. Não, mas gravidade na lua, menor. Na lua deve ser top mesmo. Não, pô, no Afeganistão, não, você tem que dirigir pra sobreviver. Aí você vai querer dirigir. Então, mas você vai querer. Mas você vai aqui gostar. Eu também dirijo pra sobreviver. Chegando no trabalho. Não, o Gustavo também. Pra ir atrás de poodles. É, então, não sei, não sei. Não gosto de dirigir. Você não seria Uber, é isso? Não, não seria. Não, não, não, seria. Não, não o aplicativo em si. Ah, você não, não seria motorista de Uber. Não, não é algo que me daria tesão. Não. Não. Não posso falar dessa água no bebê. É, não, ninguém falou de tesão aqui. Mas no último episódio eu não falei, ah, meu emprego dos sonhos é ser Uber. Você não falou, não falou. Acho que não. Não falou, é verdade. Prefiro pôr bebidas pra gelado que... Ah, não, mas é. Esse podcast é um lixo. Não, não, é o lixo do lixo. Antigamente, quando eu me cedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. E por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre muito me bem, e você, Wesley Zop, o que mais aí? O pessoal anda gostando e você não. É, até recentemente estava conversando com o Anderson Negresco. Ah, mas ninguém gosta, oh, de conversar com ele. Exato, e todo mundo acha que é legal, é, pra caralho. Mas engano. Ele é um personagem do Chorume. Já ando morto. Não tem não, problema em fala, não. E daí a gente estava conversando sobre... Ele estava falando que todo mundo alguma vez na vida foi preconceituoso. Pai, a gente até gravou Pequenos Preconceitos. Sim. Que a gente tem... E você não, porque não, você não. É puro. Não, não por isso. Não. Mas aí eu falei, eu lembrei e constatei que tem um preconceito que é de frescura, pessoas frescurentas. Mas parece que esse episódio é coisas que todo mundo gosta. Mas vocês vão entender. Vamos lá. Porque vamos daí lá. Eu percebi que não é que eu não gosto das pessoas frescurentas, eu não gosto de frescuras em geral. Um exemplo, você vai numa sorveteria, aquilo, certo? Você vai colocar o sorvete, vai indo, daí tem a parte das caldas. Calda e amendoim, talvez o Gabriel pule essa parte. Não, mas... Até a do sorvete. Até né? Do sorvete. É baseado em leite. Exato, talvez ele não esteja entendendo o que eu tô falando, mas... Não, você põe o sorvete ali, põe um monte... Paçoca, confete. Põe palito de chocolate, não sei o que tal. Não, pra mim... Põe o dedo no cu. Pra... Não. Pudo, pra põe mim... um pudo ali. Pudo. Porra de... Pasta de amendoim. Porra de lontra. Põe as coisas. Os livros do Game of Thrones. Farinha do repórter. Põe. Põe. Não, daí não importa o quanto vai pesar, que a pessoa tá... Sabendo que vai ser caro aquilo ali, tudo bem, não é a questão. A questão é que você não vai sentir gosto de nada ali, então eu prefiro sorvete. Então na hora que eu vou lá, pego o sorvete, pesou, não coloco essas frescuraiadas. Uma então, frescuraiada você põe? Uma caldinha ali? Não né? ponho, não ponho. Não, calda é muito doce, cara. De, você, de doce basta a vida. Você sabe que você que tá com a frescura aí. Não, não tem, se não. Tá sabe que não é. Virou, não é mesmo? Mas... Por que você fala, eu não vou pôr toda essa meleca aí? Você que tá sendo frescureto, às vezes, ó. Não sei se você percebeu não, isso. Mas eu não, estou sendo simples. Você estou partindo odeia, do simples. Wesley Zobro. Não, mas as coisas salgadas, eu prefiro as coisas mais incrementadas. Se for pizza. Você pede a pizza mais recheada. Ah, ele gosta de frescura. Aí eu incremento. Aí pode estar então, incrementado. Então, vamos pô, pegar o lixo. Vamos mas com pegar pizza o fica lixo. Bom. Você, todo mundo gosta de pôr adereços no sorvete, você não gosta. É isso que você não gosta. Não só no sorvete, em coisas doces. Em... Eu prefiro a coisa simples, simples. Açaí. Açaí com leite ninho, banana, não sei. Não, açaí. Isso aí. É mais você simples. Sabe que você é o frescureto. Não ainda sou. Assim. Não é essa a questão. Você se odeia. A questão é do simples. É o simples. Aposto no simples. Você não gosta de... Quero simples. Qual que você quer? O incrementado ou simples? Me dá o simples. Você não gosta de caldas. Acho que é isso. Só queria dizer uma coisa. Mais uma vez, perdemos aqui 5 minutos com a palavra. Mas se a pessoa prepara lá. Daí falar assim, olha aqui o que eu fiz pra vocês. Vai falar, tá, dá, aqui eu como. Não vou falar que eu não vou comer mais, prefiro sem. Prefiro. Tem alguém que você tá saindo que te obrigou a comer e agora não, você quer... Não, tá, mandar uma indireta assim. Assiste esse programa aqui. Coisas que puta todo indireta, mundo gosta, não. Não, indireta é mirabolante, né? Eu vou falar uma coisa, Eu vou... Posso ser no simples. Eu vou cutucar mais aí a sociedade, então. A sociedade. É, coisa que todo mundo gosta, que tem todo um culto em volta. É sorvete, cara, eu não dou a mínima pra sorvete, cara. É, não, essa daí, você tá sozinho. Né? Nem no calor, aí meu? Sim entrou na pauta. Tá no tempo. Você tá sozinho, né? Nossa, cara, eu não... Eu vou falar a verdade que se tiver eu tomo. Porque essa hora, Débora Espada tá pensando, nossa, servi sorvete pra ele, ele não gosta. Vou me matar. Vou me matar. Ô, Leon, filha da puta. Por que você comprou sorvete, seu merda? E ela no fone, ele não tá entendendo. Devia ter comprado açaí pro Gabriel. Sem leite condensado, que o Zop não gosta. Mas se tiver, tá. Ele não gosta de caldas. Um sorvete de palito pro negão fica chupando. Né? Palito grosso. Então, a dúvida é essa. Sorvete no cabo de vassoura. Só sorvete ou picolé também que tem não, no picolé pau? Não, picolé de boa. Ah, então beleza. Então é só... Sorvete de massa. Sorvete de massa, sorvete de... Sorvete de bolas. Sorvete de bolas. No teu caso, uma só, né, Gabriel? Sorvete de uma bola. Uma bola só, né? Eu tento com pouco. Porque eu gosto de coisa assim. No simples. Você aposta no simples. Frescurada, incrementada. Menos é mais. Menos é mais. Esse cara é bom, esse cara é bom. Mas eu não quis comentar isso porque não tem nada a ver com o tema. É verdade. Seria meio ridículo, mas com você fica bom. Mas então, cara, as pessoas às vezes vão em sorveteria. Às vezes a pessoa fala, tá calorzão sorveteria, mas eu acho que o sorvete não tira o calor. Porque... E dá sede também, né? É, porque ele exato, e ele é de leite, é gorduroso, então aumenta aí o calor. É diferente, por exemplo, você falar, porra, tô com calor. Se eu tomar um sorvete ou tomar um banho de mangueira, porra, banho de mangueira não tira o calor. Exato. Então, mas, bom... cara, é difícil eu tomar sorvete, é tipo... Que eu vou numa sorveteria porque eu quero consumir, tipo, uma vez por ano, uma coisa assim. Mas então, em resumo, é que você está sozinho, né? Mas que eu, todo mundo gosta de incrementar. Mas, eu, óbvio, eu não, só, é isso. Só corrigindo. Não acho que eu esteja sozinho nessa, porque os outros aqui também prepararam pauta. Do sorvete, cara. Diferente de você, né? Ultimamente eu tô. Tá preguiçosão. Tá preguiçosão. Eu sei que você não gosta das coisas incrementadas, mas, pô. Então é isso. Sorvete e não. Mas... Tá. Tem gente que goza por um sorvete. É, não. Não, eu não. Não, pra mim, o pessoal gosta daquele sorvete, o cara passa chocolate até embaixo da taça. Exato, daí eu falo, não. Não é, tudo muito, é muito doce, bicho. Não. Você vir aqui com um copo de sorvete, eu vou tomar, vou, porque eu sou gordo. Sim. E daí não importa o que aconteça. Aí é a obrigação do gordo. Exato. Pode ser banha de porco com açúcar. Você falar que é sorvete, eu vou comer. Pode ser linguiça congelada, você vai falar que é sorvete de linguiça. Um pote de feijão, que é feijão mesmo. No e daí ele vai, sorvete de feijão. Entendeu como que funciona o assunto? Mas, não. Vocês não me deixaram concluir, por isso que eu... Não, parece que deixamos. Eu acho que não. Inclusive, seguindo no ramo alimentício aí, eu queria só comentar que uma coisa, não sei se, nossa, toda a sociedade adora, não sei o que, mas é uma coisa molho que, pesto, sim. É. Molho besta? Peraí. Mas é uma coisa que, assim, algumas pessoas gostam, outras comem, e eu odeio abacate, cara. Olô. Eu odeio abacate. Que isso, cara. Nessa você está sozinho. Você tá sozinho nessa. Coisas que todo mundo gosta, eu não. Realmente, mas, essa tá na pauta. Não, essa tá na pauta. Mas nada de abacate, nem guacamole. Nem guacamole, que não é doce. Nada. Nem abacate puro. Abacate me dá asco pela textura do abacate. Mas e uma vitamininha de abacate onde a textura é outra? Não. Mas deixa um leite. Ah, então abacate com água. Não, pode ser. Comer leite vegetal. Abacate com água de coco. Não gosto de abacate, cara. Eu gosto... Olha, eu acho que não tem outra fruta que eu não goste. Só abacate. Lamber a casca por fora do abacate. Um travesseiro de abacate, na hora que você vai deitar... Se falasse pra mim assim, olha, porra, até a... Xana Master do mundo, mas antes de comer, você tem que comer esse abacate. Desculpa, Xana Master. Mas... Chupar um travesseiro debaixo de um abacateiro. Não. Uma vitamina de abacate sem o abacate. Não. Não, mas daí tem um leite. Porque daí tem no nome. Né? Então, abacate... Não... Abacate vegetal. Sim, sim. Abacate animal. Não. Abacate sem o caroço. Só o caroço do abacate. Nada. Irmão do Jorel que fala de abacate o tempo todo. Também não gosto. A castanha que tem no meio do caroço do abacate. Tá difícil, tá difícil. Então... Um abacate cair na cabeça do Zop. Aí eu vou gostar. Mas ainda é abacate. É, mas um abacate na cabeça do Zop é uma areia no oceano. Não faz diferença alguma. Mas a areia no oceano não faz diferença. Só se você mergulhar de olho aberto. É. Na hora que jogou a areia. É, entra areia no olho. Ele diz, ah, um grão de areia. Mas tá, então não gosto de abacate. É, não, essa tá mais dentro da pauta de todas. É, parabéns, parabéns. Não, eu tô falando porque... Pô, nunca conheci alguém que falasse, eu adoro abacate, meu Deus! Não, mas... Não, eu já... Gosta, sim! Eu gosta. Adoro abacate. Eu sou sommelier de abacate. Eu só não como abacate em dias muito quentes. Com medo de se cagar também. Não, é muito porque gorduroso. Ele te lembra maionese. Ele é muito gorduroso abacate também, né? Não é porque é saudável, não, porque depois eu fico suando, feito uma leitoa querendo dar o cu pra um puto, rapaz. Mas peraí, uma leitoa querendo dar o cu pra um puto, ela soa muito? Né? Sim, vai leitoa. Toa, que mais eu trouxe? Então. Cara, algo que muita gente gosta, mas eu nunca fui fã, café, cara. Café, assim, tem muito... Principalmente em rede social, né? Nossa, preciso tomar um café, não vivo sem café, fico com dor de cabeça sem café. A pessoa lá posta café no Instagram, café de não sei quanto, café de não sei o que lá. Oh, beleza, vou tomar um café. Velho. Fui tomar essa porra quente, queimei a língua. Fui esperar, né, ficar um pouco mais geladinho pra eu tomar. É uma merda essa porra gelada. Isso, se você não colocar muito açúcar, não tem gosto de nada, velho. Aí eu fiquei pensando... Não, tem gosto assim, tem gosto de como a sua vida é uma merda. Exatamente, exatamente. Tem gosto de como você é um bosta de tomar café sem açúcar. Eu fiquei pensando, porra... Café sem açúcar é melhor, mas tudo bem, eu tomo com açúcar também. Aí eu falei, porra, eu já me fodo naturalmente na vida, não vou ficar me sujeitando a tomar café não, cara. Ah, tá certo. Ah, por isso que toda vez que eu te ofereci o café agora aqui, você me deu um tapa na cara. Por isso que eu te mandei tomar no cu, velho, exatamente. Não, eu... Puta, café... Cara, café eu também tomo por obrigação. Você toma pelo social? Não, tomo pra acordar. Pelo social? Tomo mais pra acordar. Meio que pelo social. Você pra tá dar aquela acordada. Tipo, você tá num lugar, todo mundo tomando café, você vai no social. Vou dar uma acordada. Você tá num evento, tá todo mundo tomando café, eu tô no social, pra, eu sou social, vou tomar café. Pra dar uma acordadinha. Como eu acho que... pra fazer o social tem que estar acordado? Então, tomo pelo café. Social. Sim, eu acho que é algo que eu, talvez entraria nessa questão, algo que às vezes alguém já odiou aqui e hoje não odeia mais. Por exemplo, a primeira vez que experimentaram cerveja, por exemplo. Eu experimentei cerveja, eu achei aquilo uma merda, cara. Mas de tanto beber aquilo, eu acabei gostando, né? É mais que você pelo social. Não estava pronto pra isso. É, exatamente. É, também, né? 12 anos é meio difícil. Acho que a cabelo do gustativo não tá pronta. É, começou velho, hein? Vai ver por isso que não gostou. Demorou demais. Né? Mas eu não gosto de cerveja também. Não bebo nem pra acordar. E nem pelo social. É, isso o Anderson não bebe pra dirigir, né? É. Não pode mais. Anderson Negão, o que mais que você não anda gostando aí? Que eu sempre odiei. Eu não vou falar que eu nunca usei. Mas eu não gostava. Que é uma coisa muito disseminada entre os jovens. Aplicativos para encontros. Aplicativos para encontros. É, para você dar uma é metida. Recente, né? Não, rapaz, você tá aí... Aplicativos de sexologia. Exato. Esse é um bom nome. Para dar uma bimbadinha. Exato. Mas encontrado. Você não gostava por quê? Ou você não gosta? Eu não gosto. Porque agora você é comprometido. Exato. Aí. A minha maior satisfação foi ter deletado todas essas merdas. É, mas isso daí porque ocupou espaço pra você jogar aquele Uno online. Com a família. É, desocupou o espaço aí e consegue jogar aí o seu Uno online. Porque quando a pessoa está solteira, ela tem uma obrigação de ir atrás das pessoas. Do sexo oposto, todo tem. O sexo que você gosta. A sociedade te cobra. Exato. E sexo solteiro não é bom. Não, não é. Não, é bom. Wesley Zop não tá acreditando em mim, mas eu vou falar por quê. Porque o sexo solteiro é uma disputa, é uma briga, é quase uma luta. Pra ver quem goza por último, quem satisfaz o outro melhor. Mas isso parece bom, né? Mas é uma briga da hora. Você com 210 quilos, rapaz. Você tá pensando... É uma tortura isso. Eu tô pensando... Nossa, o Gans tá falando que ele não se satisfaria com isso. É, não, é só um sacrifício. É só sacrifício, é uma briga. Agora, sexo e relacionamento, os dois querem gozar rapidinho pra assistir um filme. Entendeu? Então, Game of Thrones. Vai. Faz sexo aí enquanto eu peitei o cabelo. É, esse tipo de coisa. E você entendeu? Tem mania de pentear muito o cabelo mesmo. então é uma sexo solteiro é uma briga pra você achar alguém. É uma briga pra você convencer essa pessoa. É uma briga pra você conseguir colocar coisas na bebida dela sem ela perceber. Pera aí. Não, pera. É uma briga pra pegar na bochechinha. Pegar na bochechinha com carinho. Cantando um Seu Jorge ali. E aí, rapaz, depois você tem que fazer um sexo pra não gozar. Pra gozar por último, ó, tem que pelo menos durar 2 horas de sexo. Pelo amor de Deus, rapaz. Tem mais o que fazer, né? Não, eu acho que eu prefiro dar um tiro na minha cabeça hoje em dia. Nossa, 2 horas de sexo, rapaz? Não. Que pra isso? Que? Pra quê? Eu, né, tenho vida, filha da puta! O que é isso aqui? É sexo ou episódio de Game of Thrones? Faz igual. Porra, velho! Vai sentar no trono de pau! Não, em 2 horas se você tiver sorte. E se você pegar essas atletas aí na academia que ficam 4 horas fazendo musculação? 4 horas quicando ali, velho! Nas bolas de pilates lá, filha da puta! O que você vai fazer, bicho? Seu pau vai ficar descamado, velho! E ela com popularismo impede de você gozar. Não, eu quero acabar, tá não. Muito duro, tá muito duro, porra. Não, quando o cara chega lá, você já escuta até o Galvão, acabou. O cara sai em depressão, porque daí a mulher fala, ó, só vou tomar um suco de laranja. Já volto. Um café pra fazer o social, acordar, vamos pra segunda. Sem depressão, porque você foi uma tortura ali. Você queria gozar em 10 minutos. 10 minutos, muito. Não, e daí, você não quer ficar mal falado, porque senão acaba suas chances ali sociais. E aí o quê? Você tem que ficar ali, Jesus vovó. Ah, nossa, blusa azul. Ah, ventilador. E tipo, você nem curte o sexo no fim das contas, cara. Você fica concentrado nas outras coisas pra poder não ficar mal falado. É, exato. Entendi. Aí, pô, você só vai conseguir fazer aquele sexo de verdade. Aquele gostoso e rápido. Aquele sexo verdadeiro depois do... Aquele sem... Ah, de verdade. Aquele sem carinho. Aquele sem... Aquele que você pode ser você mesmo. Sem máscara social. Aquele que você pode ser você mesmo. Aquele igual um bom copo de água. É rapidão, te saciando. Frio, gelado. Não igual um café quente. Não, porque todo mundo fala, não, vou de água quente que mata minha sede, sim. Só que eu não quero um copo, não. Eu preciso quero, beber um balde. Esses 20 litros. E pra não ficar mal falado, que não bebe. É, porque o balde tá te olhando, não, ali. O cara. Não. Ah, eu não consigo beber 20 litros de água fervendo, não. Você tem que beber, ué. Você só vai conseguir fazer isso depois de 10 encontros, cara. Porra. Caralho. Olha a decepção. Eu nem sei porque nós tava falando. Ah, disputa dos aplicativos. Mas Anderson, é algum trauma seu? O que que houve? Não, é só uma merda mesmo. Você já comeu alguém por aplicativo? Deus que me livre. Pegou alguém por aplicativo? Deus que me livre. Encontrou alguém por aplicativo? Deus que me livre. Foi comer lanche com alguém? Deus que me livre. Você pelo menos acessou depois de baixar. Ah, Deus que me livre. Você sabe que você tem que... Abriu, criou a conta, pelo menos? Ah, não. Mano, peraí, né? As minas que dão match em mim... Não, era não qualquer, um, qualquer um pode meter em você. Eu, inclusive. É verdade. É igual ser muçulmano, qualquer um pode ser. Que era outra dúvida sua. Não, mas achei que tinha que nascer. Tipo, não. Pode não, se tornar tem que, muçulmano? Não, tem que nascer. Tem que nascer. É, sim. É. É, aí já é espiritismo. É. Onde não tem que nascer, é espiritismo. Exato. Pode ser um espírito muçulmano. Gente. Não sei também. Pode ser. É, só não pode contar para as pessoas. Exato. Senão vão falar, não, fora daqui. Então, muitos, muita gente, pô, curte aí os aplicativos. Consegue comer uma por dia. Caramba. Consegue dar pra dois caras por dia. De uma vez, não? Uma vez. Deus me livre. Não, é. Olha a cara de cansado. Nossa, do canso ouvir falar. Uma por dia. Não, e às vezes depois, pra conseguir comer, tem que levar tomar um sorvete. E aí, falar de Game of Thrones. Aquele monte de óleo dentro de você, você não vai ter um desempenho. Vai, você... Um monte de óleo. Por isso que não pode comer abacate. Quando eu encontro alguém por aplicativo, eu vou lá com a pessoa. Você usa aplicativo? Você gosta? Você gosta? Eu... Agora vamos ver. A verdade sobre os aplicativos. Sim. Porque o Wesley Zop, eu sei que não tem. Não tem. Anderson Negão também. O Instagram não é melhor aplicativo pra isso. Gabriel Asmar, acho que quando era solteiro não tinha. Não, nem existia. Nem não existia. Tinha. Bem, eu nem se fala, então. Eu tive que chavecar olhando no olho, né? Você é louco? Como que era isso? Mas a questão é, tem muita gente que fala que esses aplicativos são igual chupar o pau de Wesley Zop. Promete legal pra cacete. Não, é legal pro cacete. Tá, eu tô esperando a parte ruim ainda. Alguns prometem manteiga de amendoim, chega lá e só um cheirão de carniça. Não, é foda carniça. Mesmo, cara. É só esmegma. Tem algumas que tu vai e, velho... Mas e aí? Mas você chega lá e come... Você não tem o que fazer, você tem que comer. Agora eu tenho uma dúvida. Não é uma sentença judicial do Sérgio Moro, não, cara. Não, você pode ir lá e não comer. É verdade. Agora eu tenho uma dúvida. Isso que você levantou é importante, porque às vezes você vai lá, tá, troca uma ideia, chega lá, puta, muito abaixo do que eu esperava. É, fui iludido. E quando você chega no rolê, e daí é a mina é muito acima, daí ela pensa, puta, é muito abaixo. Essas pessoas não estão no aplicativo também. Porque, cara, às vezes você vai ser o abaixo do esperado. Né? Então, pior que isso aconteceu recente. Então. E eu ficava naquela lá de concentrar... Tá o ventilador, essa coisa não porra, velho. A menina, eu vou participar do TC. Porque você... Foi bem isso. Eu lá e pensando assim, está começando mais um... Foi campeonato de tirada, toda hora tirava, pelo amor de Deus. E aí, é isso? É isso. E tu não curte os... Não curto porque... Os grinders. Tem que colocar foto lá, é foda. É, realmente, se eu fosse você e tivesse que colocar minha foto em algum lugar, eu me sentiria um merda mesmo. Então, na sua foto eu posso aliviar RG, carteira de motorista... Muita coisa do seu carteira odeio. De trabalho, carteirinha de faculdade... Chorume, você tira foto. É, só Instagram, eu tenho Instagram, porque tem que pôr minhas fotos. Fico sério, ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. foolishness. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just. Vocês falaram aí das manobras radicais. Manobras de skate. Radicais que você não gosta de fazer. Exato, que é aquelas em cima do skate. mas rolando do lado do skate, eu já fiz bastante. Aquela manobra radical que você faz, você que pega. Eu carrego dois pedaços de skate. Você pega e vai embora pra casa. É, tem todo mundo radical, hein, Zop? Uhul! E tá. Eu sem poder falar porque eu bati a cara. Do andame, caindo do andame. Eu tô tentando falar, eu só saio o ru, né? Todo mundo fala, o cara é bom, hein? O cara tentando andar de skate em cima do andame. Tromba no andame, cai com o andame. Então, mas vocês falaram também sobre coisas que vocês não gostam de assistir. É, yeah, falei sim. Ou coisas que vocês gostam de assistir, no caso, o Zop gosta de Game of Thrones, não, topíssimo. Não. Pera aí, só falei que é top, hein? Cara, eu gosto da história, eu gosto dos livros, só que eu não. O filme, cara. Ah, ele vai falar de Guia do Mochileiro das Galáxias. Não. Vou falar de Senhor dos Anéis. Ah, você quer Fernão Capelo Gaivota. Pô, você não gostou do filme? Cara, filme de Senhor dos Anéis. Pera. Tentou pornô? Antes de terminar, deixa eu te indicar um. Tente Senhor dos Anéis. Ah, tá. Esse é bom. Esse. Ali o anel é queimado logo no primeiro minuto. Também, Senhor dos Anéis e as Duas Trulhas. Olha aí. E tem o terceiro, o Retorno do Gay. Né? Que tinha saído no primeiro filme. Exato. Diferenças contratuais aí. Mas, cara, Senhor dos Anéis, eu... Acho da hora. Foi, acho que... Ficção fantástica aí. Foi, assim, deve ter sido a primeira coisa que eu li. Alguma coisa assim, e tipo, eu curto a história, curto sim, o universo, sim. Curto o autor, mas cara, quando eu vi os filmes, cara, aquilo ali pra mim, um monte de lixo, cara. Mas foi o filme gosto, que eu achei não... mais fiel ao livro, e daí quando você vê o filme, você fala exatamente o que eu li, é isso aí. Não foi? Cara, é chato. Pra mim foi o mais fiel. O Senhor dos Anéis é muito chato, cara. Isso porque você não assistiu a Bíblia. É, bom. Os 10 mandamentos, né? Cara, muito chato. Muito chato, cara. Não, o Senhor dos Anéis pra mim não desce. E o Robert também não? O Robert. Nem assistiu o filme, desanimado. Desanimado, falei, Peter Jackson aí transformou um livro em três filmes, é um grandíssimo filha da puta. É um arrombado do caralho, não vou doar meu tempo pra esse merda aí não, e aí não, eu reconheço, o cara fez um mundo, o cara inventou tecnologias que não existiam pra fazer o filme, o cara é foda, dirige bem. 11 Oscar. Parabéns. Foda. 11 Oscars e um segredo. Cara, um segredo. Se estiver passando em qualquer lugar do mundo, eu não vou assistir. Não, cara. Em qualquer lugar do mundo é realmente é complicado. Na França, né? É um fato, né? Na França deve ficar da hora. Se eu me perguntarem se vai assistir ou levar um tapa, eu falo, dá esse tapa aqui logo, rapaz. Dá outro tapa, velho. Eu prefiro assistir um episódio de Game of Thrones do que assistir Senhor dos Anéis, pra você ter uma ideia. Cara. E três episódios de Game of Thrones assisto, e um Senhor dos Anéis. Eu assistiria inteiro pra não precisar assistir a trilogia do Senhor dos Anéis, cara. E pelo menos ali Game of Thrones vai ser uma coisa nova, eu sei que a chance de eu não dormir que vai ter umas cenas de putaria, né? Vai estar atento, uma coisa, vai aparecer o Aquaman lá sem camisa, mostra a rola dele. Do Aquaman? É. Não. Mas mostra ele em coma. É. Ou seja, de quatro. É. Cavalgando, né? Caso você seja um puto. Caso seja um cavalo. Eu sou um fã das coisas muito... fácil. Eu vou, assisto, e se eu não gostar, eu desconsidero a existência daquilo e pronto. Tá. Não sai xingando. Igual sim. O último Star Wars que saiu aí, o 8. Achei uma merda. Então, pra mim, não existiu. Entendeu? Ah, não tem. Justo. Não existiu mesmo. Não é que estragou pra você, não. Não existiu. Acabou. Não, só fingir que isso aí não existe. Devia ter vendido pros chineses. Igual a Copa de 98 que não existiu. Exato. Não estragou a Copa. É, pô. Seria o despertar do Xiaomi, né? Ia ficar muito da hora. Imagina. E aí, então, Senhor dos Anéis, é isso. Eu considero que os filmes não existem. Não tem filmes. Não tem filmes. Se eu quero revisitar a história. É igual o Exterminador do Futuro, que só tem o 2. Que é um filmaço, inclusive. Igual o Jumanji, que só tem com o Robin Williams. Exato. O Jumanji só tem com o Robin Williams, claro. Matrix só tem um, só tem o primeiro. Mas o Matrix, eu acho os outros dois aceitáveis ainda por cima. Teve mais? Não, teve uma cena pós-crédito. Ah, tá. De 6 horas. Ah, tá. Que é uma previsão do que saiu do cinema antes, né? Mas tem coisas que você assiste, mas até aceitável, vai. Pô, apesar de tá, ser, né? É uma merda aceitável, vai. Merdas acontecem, essa é aceitável. É, agora se passar Matrix 2 na TV, eu assisto. Tá passando. Matrix 3, assisto. Se passar Senhor dos Anéis, jamais, cara. É uma merda, cara. Nem quando já tá acabando, uma cena de batalha que você curte. Não, tá. Você pareceu o Aragorn, né? Que é bonito. Não, eu gosto dos atores, inclusive. Eu gosto do ator que fez o Frodo, eu gosto do ator que fez o do Sam. Aliás, fazia, né? Porque foi extinto lá, mas o Dirk Gently. É vazio o Dirk Gently. Sensacional. Exato. Eu gosto do ator do Aragorn. Eu pago o pau pro cara do Gandalf, pro Magneto. Sim, sim. Mas você não gosta dos filmes. Cara, é muito ruim. É um filme muito gosta ruim. Gosta de Orlando Bloom? Não, Orlando Bloom é o meu. Mas do Anão. Meu mesmo do Anão eu gosto. Do Anão eu gosto, mas. E já assisti. Achei uma merda. Mas não costumo falar isso porque pessoas costumam ser crucificadas por causa disso. A sociedade não aceita muito. Mas segue a dica do Gabriel, assista Senhor dos Anéis. É, que daí lá vai tem todo, o Fodo. Tem toda, uma introdução. Tá. Vai curtir. O Milambelas tem lá também. Aí eu vou até assistir isso aí. Gabriel Asbar, que vai ser? Mas uma coisa que todo mundo gosta, cara. Normalmente, férias, feriado, não sei o quê, e todo mundo, ai, vamos. E eu não gosto, não faço a mínima questão, não tenho vontade, e quando eu vou por obrigação. É ir pra praia. Porra, velho, pior que eu também, mano. E eu sou do Rio, hein, cara, velho? Cara, por isso você saiu de lá, tem que sair fugido. É, por isso você não gosta, né? O Ribeirão Preto que não tem praia. É, não, ele gosta de água doce. Eu tô cagando pra praia, cara. Muita gente vai no mar pra cagar assim, mesmo. Eu já fiz isso, inclusive. Primeira coisa, eu não gosto de calor e passar calor. E a praia... É calor. Ah, então calor. Você tá no melhor lugar agora. Hein? Sim. Eu não gosto de areia. E daí, quando você soma não calor e areia, cara. Não gosto de sol na cara. Lá tem sol na não cara, areia e calor. Não gosto de passar protetor. Lá tem sol pra todo lado, porque se você olha pro chão, é o sol que é perdido na sua cara. Se olha pro céu, é sol. Olha pra água, é sol. Cara. É, tudo sol. Mano, é uma reunião de muitas coisas que eu não gosto, cara. Então, puta, eu não me sinto bem na praia. Eu não gosto. Areia no pé te incomoda? Não, areia no corpo inteiro. Areia no cu. Areia se no você cu. Pegar... Se você incomoda pegar, areia no cu. Pegar uma máquina a vácuo. Sei lá, embalar alguma coisa por dentro da sua mala. Você chega na praia, não tira isso dentro da mala. Vai pra praia, volta. Quando você chegar aqui, abrir esse negócio, vai ter areia dentro, filha da puta. Tem areia. Se você colocar o negócio a vácuo. A mala a vácuo. A mala a vácuo. For pra praia, não levar a mala. Quando você voltar e abrir, vai ter areia nesse negócio. Não, então, não cara, é igual milho. Milho nunca dissolve, entendeu? Areia da praia entra em qualquer coisa. Tá em todo lugar. É onipresente. Sim. É. Então, cara, a praia pra mim é o programa que, puta... Não, também vamos falar a verdade, né? Não faz sentido, cara. Por que eu vou lá pra passar calor, ficar lá olhando o sol, pegando cor, dar um tibum, voltar... Comprar, né, sofrer arrastão ainda, porque no Rio tem isso, né? Tem aquele biscoito Globo lá, que é R$20, é 20 gramas daquilo, é uma merda. Não, é cara, cocaína. Né? Não, tá um pouco mais caro hoje. Não, mas não no arrastão. Arrastão dance. Não, na mão do Traveco tá... E normalmente, quando eu vou pra praia, eu me sinto obrigado a ficar dentro d'água, porque é o único ambiente que não é quente pra caralho. Que não é quente pra caralho e não me torna, não me traz asco, entendeu? Só que daí eu fico lá 6 horas sombra, dentro né? da água. E quando eu saio, eu tenho que me secar e ir embora. Porque não dá pra ficar na areia, entendeu? Então, porra, é uma bosta. Tipo, prefere piscina, então? Não, ou piscina, ou sei cachoeira. Lá, ou campo, cachoeira. Qualquer lugar que não tenha sorveteria. Areia. Só na cara e tem que passar protetor. Prefere sentar na calçada num dia de sol embaixo de uma árvore. É isso. É isso. Não, não gosta disso. Beber um Sprite da garrafa azul é bem melhor. Aí sim. Mas não existe. Porque uma Sprite da garrafa azul na praia vai estar quente. Eu prefiro ir jogar um bilhar. Prefiro do que ir pra praia. Na Uno, talvez. Uno na praia. Talvez eu preferia assistir Game of Thrones do que ir pra praia. Então você odeia a praia. Mas é mais rápido. Cara, o que eu não curto, mas isso daí é piscina, praia e uma coisa que você falou aí, é o protetor solar, cara. O protetor solar me incomoda. Só que eu, como sou... Aí, ó, tenho minha pele de mendigo. Aonde eu sou vulnerável? Onde é meu calcanhar de Aquiles? No peito. Porque eu ando de camisa desde sempre. Você não vem ficar justificando aqui, você ficar se besuntando nos peitinhos da praia, né? Não. Isso não justifica. Teta branca. Deve ser uma cena muito sexy, inclusive, mas tudo bem. Eu vou te dar uma dica. Eu não gosto de passar protetor solar, então o que que eu faço? Mano, eu sou sensível nos peitos. Não falei nos peitos, falei no peito. É um só que ele tem, mano. É difícil falar com ignorância. Eu sou sensível nos peitinhos. Esse pessoal que não entende de mundo. Não, meus mamilos chupáveis, é sensível. Mas resumindo, eu vou pra esses lugares para não passar protetor, eu vou de camiseta. Então eu fico de camiseta na praia. Camiseta na piscina, não precisa passar. Não, na praia sempre de camiseta. Não precisa passar protetor. Ah, daí o pessoal fala, mas não tá nublado, não tem sol, não vou passar protetor? Não, ou não vou pôr minha camisetinha e proteger meus peitinhos? Tem o mormaço, que é o ar quente te queima. Se você vai pra praia e fica dentro do apartamento no ar-condicionado, você fica queimado. Ainda mais se não estiver funcionando esse ar-condicionado. Exatamente. E não tiver cobertura. Tiver no ar quente. E você, meu negãozinho, que todo mundo gosta, mas que você odeia mas todo mundo. Mas eu odeio. E aí? Tem uma coisa que todo mundo adora, mas eu falo... Nossa, que rosnada. Fiquei até excitado aqui. Uma rosnada. Mas é uma coisa parecia que um pudo. Todo mundo tem que fazer. Cuidado com o pudo. Pudo negro. Imposto de renda. Não. Todo mundo adora fazer. Nossa, que divertido. Nossa, tem coisa melhor. Só que você não gosta tanto. Não, que é dormir, cara. Que? Eu não gosto de dormir. Eu acho que é muito mais da hora ficar acordado do que dormir. É, nem comigo, Anderson. Não, eu prefiro estar metendo seu cu do que dormir. Cara, piada do Só piada um gênio 2030! Só piadas light. Esse dia eu tava ouvindo um CDzinho que ele lançou. Você sabe por que que o coelho tomou banho? Não, por quê? Porque ele comeu o cu da tua mãe! Piadas no orfanato, né? Só piadas light. Todas terminavam com comeu o cu da tua mãe. Dia do humor para crianças órfãs. Mas tinha musiquinha. Que em vez de dormir, você podia, sei lá, tá jogando, você podia estar estudando. Fazendo uma neurocirurgia. É, fazendo uma neurocirurgia. Jogando rebote. É, gingando capoeira. Que é um... Pegando um rebote ali. Montando um drone. O cara chutou, você tá lá. Três da manhã esperando o rebote. Às vezes. Ninguém jogando. É mais da hora que dormir. É bem mais da hora que dormir. Tá. Você prefere jogar Uno com a sua família do que dormir? Ah, eu acho que eu prefiro dormir. É, tem coisas mais chatas. Tudo tem um limite. Cara, eu adoro dormir. Dormir é muito bom, cara. Dormir é muito bom, mano. Pelo amor de Deus. Não é, bro. Eu só durmo que eu tenho muito sono, mas se não tiver. Só durmo que eu tenho muito verme. Ah, respirar é muito ruim. Só durmo, só respiro porque eu preciso. Só dorme quando o disjuntor desarma, né? Ele tá lá, eu vou ficar. 20 horas depois. 20 horas. Respirar é ruim quando você lembra que você respira e você tem que ficar respirando obrigatoriamente. E você não pode parar. Quando tá como fator involuntário é melhor. É, melhor quando você não lembra. Daí tá todo mundo aqui agora. Todo mundo tenso aqui agora. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer: entre no meu carro na estrada de Santos e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade só a velocidade. Acho que assim, depois de um tempo pra cá, não sei se todo mundo gosta, mas, cara, Roberto Carlos no fim de ano, cara. Pra mim já deu. Porra, cara, mano! Isso daí ninguém nunca gostou, cara. Não, desculpa. Tá muito gosta. Fora da pauta. Tá, talvez a sua avó puta goste disso. As velhas, né? As velhas gostam. Porque tem tesão do Roberto Carlos. E Chaves também, cara. Agora sim, agora filho da puta, bicho. Não, corta! Quem convidou esse animal? Corta! Quem convidou esse animal? Soltem os pudos! Pra puta que pariu, mequetrefe lunático! Chupa engole! Deleto que não valeu a pena. Nossa, queime Ribeirão Preto! Não, cara, chega, já deu, né, cara? Não aprendeu, você não aprendeu nada. Que já deu! Ah, não. Puta, agora me desanimou. Até os episódios inéditos, legendados, passados no Globosat, sei lá onde tá passando. Não, eu confesso que esses eu não vi. Não, eu me senti ofendido, se tivesse, bicho. Se o Satanás fosse um poodle ao invés de um pincher, talvez eu gostaria, entendeu? É. Mas tem um episódio que ele chama Tirolês. Sim. Aí, então, e na verdade, assim, transformaram ele numa corda e o pessoal vai. Desce por ele. Desce por ele. Desce em Acapulco. Desce. Um grande plot twist de Chaves. E daí tá lá o Gabriel odiando. Estou em Acapulco, malditos, droga! Malditos, malditos! Droga! Cara, eu tenho duas coisas pra falar. Posso falar? Pode. Na vida, ele nunca mais vai falar mais nada? Espera. Ah, então vem um merda falar que não gosta de Chaves. Ah, puta. Posso falar o que eu quiser aqui, Bernal? Antes da gravação, vou até falar aqui. O Ganso falou: Gustavo, você tem uma obrigação aí de ser um cara legal, de gravar legal, de fazer boas piadas, porque todo convidado do Wesley são lixos humanos. Não, agora as palavras. Falei isso, falei 95%. É verdade, 95%. Agora aumentou. Aumentou. Porque daí todo mundo agora que... Agora é 97%. Porque todo mundo que eu convidei vai achar que tá nos 5% aí. Espero que sim. Toma. Aliás, nos 3%. Agora é nos 3, né? Porque esse a gente sabe bem onde está. Tá bem definido no espectro. Tava nos 3. É, mas tava ali, ó. Tava na beira, na berola. Tava ali no, em cima do no Satanás. Rego, no rego. Tá na corda da tirolesa ali. Tava na... Tirolês. Não, mas tava ali. E daí agora ele vem falar do Chaves, cara. Não, porra. Você me... Aí não. Ah, cara, gosto é... Não, assim, gosto, né, se discute muito. Não. Cara, você tava ali, você tá ali numa festa... Uma festa de gala, tomou seu Golden Shower delírio. Tá, isso que eu ia perguntar, tá chiquérrimo? Tá chiquérrimo, mano, o seu saltinho de cristal. E não laceia, né? Não laceia, assim, os dedos pra fora ali. Daí a festa bombando, todo mundo feliz, dançando, mas é puta lambendo o seu saco, você chupando um travesti. Eu nunca vi numa festa chiquérrima. Essas coisinhas, carreira de pó e... Cu de Faustão, o bagulho é louco. Canapézinhos também. Tá numa festa, né? E aí o DJ ali, pô, só nos topzera, balão mágico, só no, nas doideiras de vento. Que, não, começou Macarena, cara, eu odeio Macarena com todas as minhas forças, cara. Nossa, Macarena é uma merda, cara. Mas sabe por que você acha chateia, merda? Chateia todo mundo. Vamos dançar aqui. Você sabe por que... Não, mas porque... Uma merda, cara, eu odeio. Não, eu concordo Macarena. Com você. Não, mas é que é Macarena. Macarena é o fim da festa. Macarena e Uno, rapaz. É pra chatear. Chaves no telão, cara. Aí acabou. Não. Nossa. Mas por que ele não gosta? Porque é igual aquela festa do Bob Esponja, hora de dançar. É todo mundo igual, tem que estar igual. Tem que estar no mesmo ritmo. Reboladinha e tal. E ele não dança. Eu gostava de Macarena até ter sido estuprado numa festa. Opa! Uma denúncia aqui, ó. Pera, negão. Não, negão, pera um pouco. Agora eu sei por que denunciar aqui. Negão, espera um pouco. Agora eu sei porque você não gosta mais de chocolate. Ah, não como mais batata. Tem muita coisa que ele parou de gostar. Não como mais 50 esfirras por noite. Ah, por aí, vai. Eu vou denunciar. Eu tava dançando lá na minha Macarena, fazendo os movimentos. Ali, fazendo social. Baila pro corpo, isso. Alegria, Macarena. No jantar dançante. Exato. A hora que eu dei a viradinha ali, fazer o arrai. Uma. Quem tava cantando era o Zé Ramalho, né? Eu não vou falar quem. Que deixa tudo que ele canta mais dentro. Você não fala. Tudo bem. Eu não vou falar quem, mas já participou do Chorume, amigaça do Zop. Ah, foi lá e meteu a mão no meu cu. Mas foi aquela enfiada. Mas meteu a mão no meu cu, foda, hein? Já tentou esfregar essa rola de ponta a ponta. Tentou de tudo. E aí, rapaz, o Anderson Negão nunca deu bola pra ela, só porque ela é meio gorda, velha e feia. Esqueceu. E ouvinte do Chorou. É, também. E ouve todo episódio. Sim. Mas tudo bem. Aqui tá pra falar a verdade ou não? Não. Tudo bem. Ele, o André Negão tá falando de uma coisa que ele não gosta. Mas todo mundo gosta. Aí, ó. Eu esqueci desse detalhe. Só eu que não. Não. Porra. Parece que tá falando irônico. Não. Olha, os olhos do Asmar até brilham quando fala nela. Todo ele mundo aqui gosta. Ele queria só uma usada no cu. Eu só tenho que lembrar de uma coisa, né? Mas ela não conseguiu também porque tinha concorrência, né? É. Tinha então, a mocinha do centroavante ali. O DJ da Macarena. Ela tá nos 3%, então, né? Não sei. Todos estão nos 3%. É a nova série da Netflix. 3%, pô. Mas continua, então você tava na Macarena e levou uma trivela. Ela chegou, você quer ver eu pôr três dedos no cu? Levou uma trivela. Toma essa conexão trifásica. Uma entrada USB bosta aqui. I'm fisting. Mas peraí, você tomou, mas você gostou? Tomou, não, acho que não. Tomou não uma tujada. O que você fez? Só fez, entendi porque você odeia. Porque daí com essa tujada ele fez um ai no lugar errado da. Perdeu o compasso. Sai de sinfonia aí, pô. Ele, e todo mundo pulou, virou puto, e não era hora, hein? O DJ já para a roupa. Senhor aí, de sapatinho de cristal. Ele está no F12 aí. O senhor de sapatinho de cristal e de roupa chiquérrima, por favor. Retire-se da pista de dança. Retardado, não aceito na Macarena. Ah, então porque ele foi expulso de uma forma humilhante. Não, foi expulso da sociedade dançante de Macarena. E hoje é proibido dançar em qualquer estado desse país, rapaz. Eu acho que você foi realmente prejudicado. Puta que pariu. Muito bem, então é isso aí, Anderson Negão. Compactua aí do seu não gostar de Macarena. Ele que tá compactuando com você. Exato. E você compactua de volta. É, e realmente é o que diz, o estupro só faz bem pro estuprador mesmo. Descobri isso da pior forma. Quando eu tava estuprando, tudo bem. Era da hora. Aí era só a bochechinha vermelha, né? E qual que é a outra coisa que você não gosta? Esquecer. Ah, eu esqueci agora. Até perdeu o sentido. Um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar, e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Não, não, não, não, não. Na estrada de Santos as curvas se acabam e eu não vou mais passar. Não, não, não. Oh, na estrada de Santos as curvas se acabam. Muito bem, chegamos ao fim desse episódio aqui. Polêmico! Um episódio que a gente achou que ia ser light, mas terminei com o estupro da pista de dança. Estupro na pista de dança. O estuprador mais cara de pau que tem, né? Ai! Cara, mas você estuprar alguém no meio da macareira, se você seguir o ritmo, ninguém percebe. Ah, né? Porque bracinho pra frente aqui, dobrou, pegou na gravata. Né? Momento do tchau aí do nosso convidado, Gustavo, diretamente de Ribeirão Preto. É muito bom quando vem um ouvinte gravar com a gente, isso é maravilhoso. Obrigado. Não é o seu caso, oh, porque então, falou então... merda pra caralho aqui. Não, só de falar que não gosta do Chaves, não gosta de café, arrombado. Não gosta de chá, vá pra puta que pariu. E gosta de dar o cu pra puta ou gosta da puta? Porra. Mas tá, e aí? Fala seu tchau aí. Então, tem dois amigos que apresentei o... Chorume, né? Eles pediram pra você dar uma palavra pra eles, cara. Luiz Felipe e Márcio Passos. Então, eles são seus fãs. Para o Luiz Felipe, falarei abajur, Márcio Passos, bebedouro. Aí sim. Palavras belas. Em ordem alfabética, isso que é o melhor. Aqui é tudo pensado, cara. Nada esmo, não. Então, galera, eu sei que tamo junto aí, entendeu? Quero agradecer a oportunidade de participar com vocês e... Queria aí pedir pra participar do Curradanha aí, porque eu adorei aquele programa. Mas tá. Vamos chamar assim. Vamos chamar assim. Pena que não vai valer o convite. Muito bem, Anderson Negão aí, vítima de macareira. Dê seu tchau pra rapaziada. Antes, uma dica, não estuprem. Falou, galera! Falou, negrado! Ou não tem estupro aí, a melhor dica é não seja estuprado aí. Exato. Não, mas não quero corrigir você. É, mas você tá lá na macarena, não tem como controlar. Exato. Gabriel Asmar, nossas redes sociais e o seu tchau. Pra você que quer nos acompanhar no Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @Nectar do Lixo, e falou pra todas as pessoas que adoram o Chorume e as pessoas que não adoram também. Tem... pessoas que gostam dessas piadas, tem outros que não gostam e por aí vai. E ouve só pra tacar o... E eu acho que quem não gosta, o problema é dele, que o podcast é nosso, a gente fala o que a gente quiser. Exato, é verdade. Assistir Game of Thrones, porque daí qualquer coisa... Pra essas pessoas, qualquer coisinha mais fraquinha de merda, assim, o cérebro já ficou ocupado. Assim. Apesar de ser top. pessoas fraquinhas. Wesley Zobbs, nossos demais contatos e seu tchau. O e-mail do Chorume é o autocríticas@chorume.com.br, lido em episódios separadamente. Temos o WhatsApp, que é o DDD 19 99495 5485, e os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, Ouvintes Lameruxos. Farou. Muito bem, caro ouvinte. Espero que se tenha coisas que você não goste, pelo menos que você esteja suportando elas, o seu Uno Família, Uno Família parece um Uno Weekend. O sorvete incrementado, um pudo te currando, você na areia da praia ou simplesmente você sendo estuprado. Ah, eu não gosto de ser estuprado. Então... Frescura, hein? Ficou frescura. Ah, ele não gosta de mim porque eu sou frescura. Talvez tenha porque você come minha mãe ainda. Com leite condensado. Com muita frescura. Aqui você tem uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau!